se apaixona com a gente. Banda Desejo Black, aqui a sofrência é garantida. Lembra quando eu te conheci? Senti no peito uma grande emoção, o coração quase a explodir de tanta paixão. Lembra quando eu te conheci? Senti no peito uma grande emoção, o coração quase a explodir de tanta paixão. Por isso eu fiz esta linda canção, só para dizer que eterna paixão é o que eu sinto por você. Eterna paixão, eterna paixão, direto ao seu coração. Eterna paixão, pra mim, pra você, se apaixonar e se envolver. Eterna paixão, eterna paixão, direto ao seu coração. Eterna paixão, pra mim, pra você, se apaixonar e se envolver. Ei, ei, oh, oh, oh. Simbora, Juninho, chama aí. Essa é nossa. Vem comigo assim, ó. Há muito tempo eu venho tentando entender esse meu coração que está vivendo esta situação. Não sei se é amor ou se é eterna paixão, eterna paixão, direto ao seu coração. Eterna paixão, pra mim, pra você, se apaixonar e se envolver. Eterna paixão, eterna paixão, direto ao seu coração. Eterna paixão, pra mim, pra você, se apaixonar e se envolver. Ei, ei, oh, oh, oh. Bora, Juninho!